andrecedesmoral.com.br. Sucesso, meu parceiro. Mateu Fernandes, chorou papá. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, o coração desesperado. É só bebida quente, por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Bota retrato, se quatro todo quebrado. É o que tá tendo, pedaço de desamor pra todo lado. Tá doendo, tô sofrendo. Ela não tá me atendendo. Oh baby, me atende. Ai que vontade de tacar meu celular na parede. Chama. Oh baby, me atende. Ai que vontade de tacar meu celular na parede. Puxa bebê. Após sinal, deixe seu recado. Após sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto quando ligo. Ai! Eu disse após sinal, deixe seu recado. Após sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. Ah. O som dos paredões. Abandonado dentro do apartamento, ansiedade, o coração desesperado. É só bebida quente, por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Bota recado se o quarto todo quebrar. Tchum! É o que tá tendo, é nasce desamor pra todo lado. Tá doendo, tô sofrendo. Ela não tá me atendendo. Oh baby, me atende. Ai que vontade de tacar meu celular na parede. Oh baby, me atende. Ai que vontade de tacar meu celular na parede. Puxa papai, vai, após sinal, deixe seu recado. Após sinal, dê seu recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. Após sinal, dê seu recado. Após sinal, dê seu recado.